você na multidão, você é diferente. As suas mãos me acenam, não parecem ter morrido, cheias de presentes, caixas coloridas. Trouxe uma orelha envolta num pano vermelho. É a prova, meu amor, me espera sem uma orelha. Tô correndo, vou agora resgatar o meu amor. No asfalto quente do aeroporto, como uma miragem, é a alma quem castiga o corpo. Esta é a mensagem na paisagem distorcida, pelos aviões que sobem. Você voltou pra me ajudar e eu fico mais feliz. Mas ainda não estamos salvos, o ar está pesado. Não é só a cicatriz que identifica um ser amado. Temos que ter ideias juntos. Temos que achar uma maneira. É que agora está chovendo, uma chuva sem vento. A meia hora ventava, vamos fugir pra dentro. A meia hora ventava e tínhamos coragem. E eu já tô cansado de não gostar de mim.